40 graus com 10 nós. Tereza 2223, bom dia, mantenha o ponto de espera. O 1755 interceptou o ILS da onda já. O 1755 completa final, pista 10, completa e chama a torre 1183. 1-1-8-9-5 foi o seu, obrigado. Controle. Torre Salvador, muito bom dia. É o gol 1755 na final da 1-0. 0-0. Vamos direcionar a senhora mais através de setores para a final da pista 1-0. O Tantra é 1-0. Por informe poltrona e os efeitos colaterais do passageiro. Já ligaste, reporte aéreo pronto, Kilo Serra Lima. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 755, vai passar o externo da 1-0. O 1-755, continua a aproximação, reporte 22, machado travado, a gente no 0 no meio. Ok, 1-0 no meio, gol 1-755, agora abaixou e travou. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 10 nós, o gol 1-755. Livre pouso, 1-0, gol 1-755. Substância que a senhora está tendo durante o voo. Estamos contactando o serviço médico da Aero para apoio no solo. Então 3159, início de vetoração, curve à esquerda, proa 270. Limite desta proa é a radial 310 do VOR de Salvador, aguardando o último vetor para interceptar o alvo. Bono 759, saída da El Vigilância. Controle. Da saída da El, Bono 759. Oi, na curtíssima Lima, tem o passarinho 2223. Pastor 2-0, controle. Pastor 2-0, em função de tráfego com prioridade para pouso em função de emergência médica, iremos sequenciá-lo para trás da aeronave, seguindo como número 2. 1755, no sala de 41, libera direito, chame só ali 1, 2, 1, 1. Direito 2, 1, no voo, no 75. Pastor 2-0, curve à direita, vou ir na proa 2, 6, 12 a 0. O limite desta proa é a QD Mike 120 de Simbra. Esse mantém a 4.000 pés. SAM 3159, curve à esquerda, vou ir na proa 2, 6, 0. 1-4-0 graus com 9-9. É o QD Mike 1-1-0 de Simbra. Desça e mantenha 2.000 pés. Dá 3-1-5-9. Mantenha na cabeceira, filho do Sérgio. Série 2223, decolada às 4:03, chama o controle em 119.8. 119.8, 2223. Muito bom, passarelo 2223. Do 2223, contato radar, manta, tudo mantém nível de voo 180. Sente na árvore, elefa 180, sessão liberada. Você, pastor 20, autorizado até 3.000 pés, ajuste do altímetro 1096. Né 6225, desça e mantenha 4.000 pés, chegada bom, 2016. Firma de outro. O 1759 chame o centro de pista, depois é 1251. Bono 759, copiou? Bono 759, chame Recife 125, decimal 1. American Line 239, Scorpio Identity, send maintain flight level 050, I'm on arrival. No zero, cruzando o eixo da 1735. Maintain the speed from 81016, I'm on arrival to 239. O pastor 20, curve à esquerda e voe na proa 200. Que o vento 140 graus com 11 nós. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Muito bom dia, 2 no VLB, locado 01115, transponder ajustado 10017 no altitude. E Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, segue para sobrevoo, região de Estrada Velha do Aeroporto, quando autorizado, transfere aquela torre para coordenar. Gente, reporte visual com aeródromo para transferência. Reportará, Romeu. Dan 3159, curva à esquerda, proa 2190. Esquerda 2190, Dan 3159. Kilo Serra Lima, decolado aos 47, chama o controle em 1998. 198, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Cruz Serra Lima, decolado no 7, perfil Coral 060, nas suas coisas. Pelo Serra Lima, subiu até nível de voo 060, saída Coral. 060, Coral, Cruz Serra. Pastor 20, esquerda, proa 130. Descer para 1700, está 3 horas próximo. 3159, tem referência visual com dentro? Tem, mas eu. Tem, mas eu, tá 3159. Ok, o ajuste do altímetro 10016, dan 3159, aguarde a última proa para prosseguir para o 1700. Agora. Juliette Romeu, chame a torre 118 decimal 95. 395 graus. O Mike Juliette Romeu deverá manter-se afastado da final da 1-0. Manterá afastado, Romeu. Dan 3159 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 130. Nesta proa, intercepta o lote. 130, interceptado. Dan 3159, agora 1-7-7. Pastor 20, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. Está sobrevoo, estrada velha. A norte dá 1-0 e a oeste dá 1-7. 6225, retração sequenciamento, curva à direita, vou ir na proa 240. Desça e mantenha 3 mil pés, 1016. O limite desta proa é o QD mais 1-1-0 de Simbra. 159 autorizado prosseguir até 1.700 com rampa, 1016, torre 1895. 1016, 1895, obrigado pela cooperação. 359. Lobo. Opa. Abraço, né? Abraço. Oi, Salvador. Bom dia, Dan 3159. Manda ele pro externo, vai salto de casa. Dan 3159, bom dia. Então, o tráfego à esquerda, um helicóptero 500 pés não interferirá com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso no zero, Dan 3159. 362, desça e mantém nível de voo 050, inicie e descida, chegada a ponte, 5362. Oceané 6225, curva à esquerda, proa 190. Oceané 6225, esquerda, proa 180. 180, essa guarda do TAN, confirma intenções, vai manter ali no sinal da 10? Inicialmente nós estamos procurando a ocorrência, ficará na proximidade aqui da estrada do aeroporto. Gente, a retaguarda do TAM mantém a sinal da 10, informo uma aeronave da Força Aérea a 3 milhas de duna. Graças. Reduz a velocidade para 1.970 nós, o limite desta proa é o QD Mike 1.90 de Simbra, vai seguir Brasília da Força Aérea, meia dúzia de milhas à sua frente. 10 para 3 mil, pro 1.80, 179. Limite ao QD Mike 110, 1.90. O 649, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Xané 6225, autorizado a descida até 2000 pés. Altímetro 10016. 2000. 6225, tráfego à frente, Brasília da Força Aérea está bem reduzido. Seu novo limite é o QD Mike 080 de Simbra, intencionalmente ultrapassará o localizador. Até 1.609. Pastor 2-0, concurso localizador. Pastor 2-0, completa final, pista 10, torno 1891. Tem condições de manter esta velocidade até pelo menos Simbra? Selo. Ok. Caralho, que ruim. Desejar para chegar para o 60. A critério, mantendo a velocidade ou incrementando na medida que possível, chama a turma 1895, pastor 2-0. 714, pastor 2-0. American Line 239, 4000 feet, donation 016. Juliette Romeu, informo em Brasília, 2 milhas de externo. Cliente condicionado ao seu tráfego, mais perto da sua. Está o curso do localizador, esquerda proa 070. Esquerda proa 070 para o localizador, 6225. Perdi o teu traço de pé, pastor 2-0. No 4234, mantenha o ponto de espera. Guardando transferência. Serra Lima, modificação de regra, ver se mantenha o tráfego de Valença e reporte visual. Quilo Serra Lima. Plano modificado aos 5.6, 10 condições visuais, reporte visual com Valença. 4489. Desça aí, mantenha nível de voo 050 na chegada a bordo. Gente, a velocidade já está a critério. Salvador, bom dia, gol 949, passa 2500. 1-3-0 graus, como nós. Repouso, baixa travada, faixa toda já. Salvador, gol 649. 649, submarino, gol 360. Atenção 360 no 649. Chanel 6225, 5 milhas para Simbra, completa final pista 10, torre no 895. O vento para o pastor é zero? 1-4-0 graus, com 10 nós. Oi, Salvador, Chanel 6225, passagem de trabalho para pista. O Chanel 6225, continue a aproximação, aguarde de autorização de pouso, aviso 1-0-1-6, informa o tráfego setor norte do aeródromo. 500 pés no helicóptero, não interfere na sua aproximação. Mike Juliette Romeu, então, tráfego a 3 milhas do externo, um Fokker 100, mantendo 2 mil pés. Visual, potencial. Do 234 autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. 181016, it's clear, it's final. IOS X-ray report 7. 2000, final IOS 1847. Mike Juliette Romeu, mantenha escuta guardando no cristal. Mantenha escuta guardando, Romeu. Pastor 2-0, no solo 5-9, libera a esquerda, o espaço na frequência livre. Quase 234 autorizado, decolar pistão 0, vento 140 graus, com 11 nós. Mike Juliette Romeu, bom dia, chame o controle em 1-1-9-8. Olha, Mike Juliette Romeu. Eu sigo Mike Juliette Romeu. Mike Juliette, o meu ciente. 3304, assim, identificação, autorizado a chegar a bom. Desse também nível 060. Xené 6225, cheque trem livre, pouso pistão 0, vento 130 graus, com 10 nós. Azul 4234, decolar 201, chama o controle 119.8. 1-1-9-8, obrigado, bom dia. Romeu Oscar Bravo Kennedy, 506, o seu controle, preciso orar o cruzamento após marcadores. Ali, Salvador, Boa Rampante, Azul 4234. Azul 4234, se mantém nível 350, sai da Puca Filana. Puca, sob vigilância, acende 350, 4234, Azul. Vertical Denzimar, aguarde para a transferência do campo. American 229 on final runway 10. American 229 on continue approach. Stand by, clear, land, Kennedy 1016. Continue, American 229, 1016. Romeu Oscar Bravo, informa o tráfego do Boeing 752 na final da 10. Mantém o setor norte aguardando para o cruzamento. É você, setor norte, bravo. Nine, check nine, good. Give it to land runway 10, wind 140 degrees, 109. Again, clearance, American 239. Black Line 239, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 109. Clear to land 10, American 239. Oceaneia 312, oficial identificação de chegada a Mari, 690070. Só livre de vídeo para proditar e reporte ao terra. Romeu, acho que é bravo, visual com boi na final da 10? Tá. Autorizado a retaguarda do mesmo cruzamento da final da 10. Romeu, acho que é bravo. Alô? Zona localizador 5362. Trip 5362, complete aproximação, torre 198, edição 95. Edição 295. Dragon 121.1. Oi, Salvador, muito bom dia. O Trip 5362, estabilizado. 362 é parte externa. Vou botar o externo, 5362. Bravo, vento no 40 graus com 1 no 1 no NAS, altímetro no 0 no 6, é parque polo controlado. Bravo. Falcon 239, ground down 121.1. 1, ok. Passou externo, trip 5362. 5362, informa o helicóptero à direita, 2 de aproximação, sem interferir, livre pouso no 1 no 0, vento 1 no 40 graus com 1 no 0 NAS. Altímetro no 0 no 6. Autorizado o pouso, ficar atento ao helicóptero 5362. Mike Juliette com meu. Mike Juliette com meu, sim, 710. Azul 4489, desça para 2000 pés, salinha ILS, com porta estabilizada. Depois salinha, 4489. 4489, informo tá, o um helicóptero está mandando aqui 510 a 3.500, não irá interferir com a sua aproximação. Ok. Eu livre, Romeu, fica bravo. 2070, puxa, né, minha 3125. Esse mantém 4.000 pés. Ajuste 1-0 no meio, ajuste 63 no meio. Solo 1 no 0, livre à direita, solo 1 2 1, decimal 1 no. A direita 1 2 1 no 1. Senhora identificação, chega da Mari, decimal 1 no 0, 6 0. Fazendo os dados, 4 4 2 1. Completa a aproximação, torre 1 no 1, decimal 1 no 1. 4489. 4489, bom dia, repasse externo. Bom dia, repórter. 2000 pés, salinha TLS, porta estabilizada. 2000, repórter estabilizado, tá? 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 230, seu limite magnética 1110 Sumbra. Trip 5217, retoração para sinal do procedimento ILS Sirei, curva esquerda proa 240, limite magnética 1110 Sumbra. 0,7, desse mantenha nível 0,50, ajustando a 0,5. O marcador externo, trem embaixo travado, azul 4489. 489, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no meio. Livre pouso, pistão na 0, azul 4489. Faz ajuste. Envio 1-0, 1-6, estamos no final da transmissão, está sempre disponível aqui. Quem é que me aproxima? Mike e Juliette Romeu Ciente, frequência livre para coordenação. Bravo, vento 1-4-0 graus, com 1-0-9. O Romeu ficar bravo, entendo que vai seguir via litoral. Vai ser corrido. Romeu ficar bravo na escuta. Via litoral. Via litoral, sentido farol de, da barra, ciente. Chame controle 120, 119, decima 8, Romeu ficar bravo. 198, bravo. Tá bravo, prossiga. Cabral Vicente, 500 pés, via litoral. Estou escutando o controle, Romeu Cabral. 3304, estabilizou. 3304, complete aproximação, chame torre 198, do Simonocinho. 3304. 6312, desço para 2000 pés, ajuste 1-0-6, está livre, LL. Tem que ser reposto estabilizado. Desço para 2000, está livre, LL. 489, solo alto no 5, livre à direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Afirmo. Torre, Salvador, está 3304, ILS 10, estabilizou. Está 3304, guarde pista livre. Aguarde. Livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0 no 6. Livre pouso 1-0, está 3-3-0-4. Flip 5-2-1-7, desce para 3.000 pés, ajuste no 0. Flip 5-2-1-7, copiou o controle? Copiando 10-3000, ajustada no 0 no 6 na proa 2-4-0. Azul 9-9-7-8, desça para 4.000 pés, ajuste. Azul 9-9-7-8, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0-2-0. Seu limite magnética 1-0-0-5. Imbra, em descer. Azul 9978. Firme 9978. Negativo, 9978. A aeronave que precede uma TR-72, emitido para 3 no campo. Xener 6312 completa a solicitação, chame do Nilson, no emitido de 1995. 2095. 6570, mantenha o ponto de espera. Xener 6217, desça para 2000 pés. 5207 até 2000, ajustada no 098. 04, sala 17, livre direita, sala 121, décima 1. Direita 211, tá 3304, bom dia. Salvador, bom dia, Xener 6312. Dia 6312, continua a aproximação, guarde pista livre. 9978, desce para 3000 pés. 312, livre pouso 1-1-0, vento 1-3-0 graus, fundo 0-9, altímetro 1-0-6. Livre pouso 1-1-0, vento 1-3-0 graus, fundo 0-9, altímetro 1-0-6. Livre pouso na 1-0, vento 3-1-2. No 0 no meio, reporte ao término. Passo 217, curva esquerda pro A190. Esquerda pro 190, 5207. Azul 9978, informe que irá ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. Seu novo limite, magnética 120 de Simbra, aguarde vetor para o localizador. 120. Um abraço a vocês. Obrigado, Romeu, até a próxima. Azul 9978, curve à direita, proa 080. Direita 080, proa. Né? 5297 para antecipar o localizador, curve à esquerda, proa 130. Esquerda, proa 130, 5297. 5297, complete curva à esquerda, proa 190. Completando, esquerda, intercepto, capta um campo à vista, ok? Sim. Do 9978, desça para 2000 pés, para interceptar o localizador, curve à direita, proa 1-1-0. Direita 1-1-0 para interceptar o localizador. Tanto a cargo 6570, livre de polar da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-1-1. Obrigado, 6570. Azul 9978, complete curva direita para 1-1-2-0. Direita 1-2-0, 9978. Em 2187, que completa a aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 181, 1895. Permitiu. É da Gabo. 5217. 5217, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus com 129, altímetro no 0 no 6. Tá ciente que o livre pouso, estamos passando cimbra no momento, baixado e travado. Confirma o vento, por gentileza. 140 com 12. Obrigado. Apsa 6570, decolado aos 22, controle 120 decimal 8, corrigindo 119 decimal 8, bom voo. 119,8, boa. Controle Salvador, bom dia, o Apsa 6570, cruza 2,500. A saída pouca. Apsa 6570, contato radar na decolagem, subindo um tempo de 410, saída pouca. Da pouca para o 410, 6570. Azul 9978, complete a aproximação, chame torre 198 e decimal 95. 1895. Bom dia, Azul 9978. Bom dia, 9978, é parte externa. Peraí. Paulo 25, livre direita, Paulo 21, decimal 1. Livre pouso na 10, vento no 40 graus com 99, altímetro no 0 no 6. Pode repetir, por favor. Livre pouso na 10, vento no 50 graus com 99, altímetro no 0 no 6. Gente, autorizado, obrigado. Oscar Bravo, confirme. Eu acho que é Bravo, sim. Qual será seu destino? Luiz Ferreira, sim, com o Oscar Bravo, sequência de procura. Rápido 6570, chame centro de Sica no 2685, alternando 23 no 2545. Alternando no 2545. Gol 9083, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com o 9 na. Decolada aos 3-2, controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle, bom dia, voo 9083. Voo 9083, contato com a Santa Nicolás, que é o 400, não deu pra entender, é bem baixinha a mensagem. Gol 9083, contato radar na decolagem, CV mantém nível 400, saída da Elba. 400, saída da Elba. 903, pode voar direto Leda ou Mótico? Gol 9083, inicialmente um terceiro da saída. Terceiro da saída. De novembro, Alfa, livre acionamento, já para o táxi. Frequência livre.